Polícia Federal está fazendo o papel dela. O presidente Lula é um presidente que efetivamente é um cidadão brasileiro. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês também, que a imprensa não está explorando. Vou dizer para você também em primeira mão. Olha, se o presidente Lula achasse que iam pegar ele, que ele ia ser culpado, sabe o que, é que ele fazia? Ele virava ministro de Dilma, rapaz. O ano passado, eu lembro, nós participamos de conversa antes de chamar Michel Temer. Eu vou lhe dizer pela primeira mão. Você não lembra que Michel Temer foi ministro lá para tentar ajeitar a governabilidade? Antes de chamar Michel Temer, a ideia da presidente Dilma foi convidar o presidente Lula, convidar, insistir, o presidente venha para cá para o senhor ajudar a arrumar a casa. E ele não quis. Porque se ele tivesse com medo, por exemplo, ele tinha aceito e estava hoje com o fórum privilegiado. Se o presidente Lula achasse que iam pegar ele, que ele ia ser culpado, sabe o que, é que ele fazia? Ele virava ministro de Dilma, rapaz.